Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vamos dar início a mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde aos nossos locutores em estúdio. Boa tarde. E ao longo do programa ficamos, como é hábito, com a boa sugestão musical de João Oliveira. No passado dia 6 de novembro, lançados os resultados do MTV European Music Award. Lady Gaga foi uma das vencedoras, no qual ganhou o prémio de melhor artista feminina. Joanne é o seu álbum mais recente lançado em outubro. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. Uma notícia que infelizmente não será uma boa notícia, mas é uma notícia de alerta com Inês Garcia. É verdade, esta semana nas notícias de âmbito internacional destaca um estudo que estabelece uma relação direta entre o número de cigarros fumados e o número de mutações que isso provoca no ADN. Que o tabaco mata já não é novidade. Que o cancro é causado por mutações no ADN também já se sabia. O que agora se encontrou pela primeira vez foi uma relação direta entre o número de cigarros fumados e o número de mutações no ADN. Se fumar um maço de cigarros por dia, ao fim de um ano terá provocado nas células dos seus pulmões, em média, 150 mutações genéticas, o que aumenta o risco de cancro, concluiu este trabalho publicado na revista Science. Se há produto constituído por substâncias tóxicas e irritantes, é um cigarro. Ao todo, tem cerca de 7 mil substâncias químicas, 70 das quais são cancerígenas. Nas estimativas da Organização Mundial de Saúde, todos os anos morrem pelo menos 6 milhões de fumadores e até o fim deste século prevê-se que sejam mais de 1 mil milhões. Uma investigação científica coordenada pelo Laboratório Nacional de Lewis-Alamos, Estados Unidos, e pelo Instituto Sanger, Reino Unido, em colaboração com investigadores do Japão, da Coreia do Sul, de Itália e da Bélgica, identificou algumas mutações genéticas provocadas pela exposição, tanto direta como indireta, ao fumo do tabaco. Até agora, tínhamos um largo corpo epidemiológico sobre a relação do fumo com o cancro. Neste momento, também observámos e quantificámos as mudanças moleculares no ADN para quem fuma cigarros, sublinha em comunicado um dos autores do estudo e investigador de Lewis-Alamos. Ao todo, a equipa sequenciou o genoma de 5.243 cancros. Os cientistas conseguiram determinar que, entre as pessoas que tiveram aqueles cancros, havia 2.490 fumadores e 1.163 não fumadores. E foram estes dois grupos que foram comparados. Quais são as diferenças nas células dos fumadores e dos não fumadores? E a conclusão a que se chegou, usando um software para reconhecer padrões nas mutações genéticas, é que essas mutações são mais elevadas nos fumadores. O número de mutações nocivas causadas pelo tabaco é alarmante, sobretudo nas células dos pulmões, onde os cientistas contabilizaram as já mencionadas 150 alterações genéticas. Este número é extremamente elevado e aumenta enormemente o risco de desenvolver cancro dos pulmões nos fumadores, frisa novamente o investigador. O maço de tabaco por dia também é responsável por mutações genéticas noutros órgãos ao final de um ano, concluiu ainda esta investigação, na laringe, na faringe, na boca, na bexiga e no fígado. Neste momento, o tabaco está ligado a 17 tipos de cancros. Ao longo do estudo, identificaram-se mais de 20 mutações específicas associadas a estes 17 cancros. Essas mutações são assinaturas deixadas no ADN pelo tabaco. Contudo, apenas 5 destas mutações são muito frequentes nos fumadores. E para quem é apenas um fumador social, fumar um ou dois cigarros de vez em quando também origina mutações no ADN. Um simples cigarro pode causar algumas, embora muito poucas mutações, diz o investigador. Mas o risco das mutações provocadas pelo tabaco virem a resultar em cancro é menor. Fumar 50 cigarros ao longo da vida resulta em média em uma mutação. Para além da relação entre o tabaco e o cancro, detectadas ao nível das mutações genéticas que o fumo provoca, este tipo de estudos pode ser aplicado para descortinar a genética envolvida noutros fatores de risco oncológico, como a obesidade e a alimentação. Poderá assim ser um contributo para a descoberta de outras causas de cancro. Mas nem sempre o tabaco foi considerado nocivo. Esta planta veio da América para a Europa, trazida na época dos descobrimentos. Chegou a ser divulgada como uma planta medicinal extraordinária. Mascado ou inalado, só nos finais do século XIX o uso do tabaco em cigarros se expandiu na Europa. E se hoje não há dúvidas dos seus malefícios, nem sempre a indústria tabaqueira assumiu esta realidade. Ter agora a noção do número de mutações genéticas causadas pelo tabaco pode também ser um argumento de peso usado na prevenção do tabagismo. Aqui não temos fumadores, o que é ótimo, porque são todos jovens e eu também não sou fumadora, nunca fui. Mas gostava de saber em que estado está a nossa sociedade, sobretudo os jovens, em termos de consumo de tabaco. Porque, por exemplo, a minha geração já cresceu com o conhecimento de que o tabaco era altamente nocivo. Por exemplo, a geração dos vossos avós, não. Até era giro fumar, era social fumar. Para as mulheres fez parte da emancipação delas fumar. Por exemplo, nos últimos tempos temos as mulheres tão fumadoras como os homens. Gostava de saber agora, vocês que já são de uma geração muito diferente e muito informada, vocês estudam, provavelmente, nas disciplinas da área das ciências, os malefícios do tabaco. Eu também os estudei quando era da vossa idade. Portanto, eu já faço parte de uma geração que já tinha conhecimento que o tabaco era altamente nocivo à saúde, que nos pode tirar anos de vida e, sobretudo, nos pode tirar qualidade de vida. Porque vocês sabem que os fumadores, quando contraem doenças do foro respiratório, que normalmente é essa a parte que é logo afetada, os últimos anos da vida de um fumador podem ser terríveis em termos de sofrimento. Gostava de saber qual é a vossa percepção. Vocês que estão numa escola, que frequentam os bares, que estão com os vossos amigos, uns mais novos e outros mais velhos. Por exemplo, vamos começar pela faixa etária mais jovem que aqui está. Os meninos que estão no 8º ano. Já temos fumadores no 8º ano. Vocês apercebem-se que temos? Sim, sem dúvida. Eu tenho muitos... Tens colegas fumadores? Na minha turma não, mas de outras turmas já tenho amigos meus que fumam. E apercebes-te disso onde? Saem da escola para fumar? Sim, eles costumam sair da escola para fumar e penso que ainda é assim um... Pelo menos o grupo que eu conheço ainda é um grupo um bocado alargado. Não só de pessoas do meu ano, de escolaridade, mas alguns repetentes. Alguns da minha idade, repetentes, outros de outros anos... Sim. Acho que é um núcleo assim um bocado grande. Sim, senhor. Passamos a outra faixa etária, agora aqui com a Bárbara Coquim. como é mais ou menos na minha idade e na idade da Inês que se começam a experimentar estas substâncias, ainda é um campo muito novo, mas mesmo assim continuo a notar que da nossa idade continua a haver um grupo bastante alargado que fuma, se calhar não com muita frequência, porque ainda não são daquele tipo de viciados que têm obrigatoriamente que fumar todos os dias, mas de qualquer forma sim, também há pessoas que fumam todos os dias, mas sinto que a maioria deles é só às vezes porque é giro e porque se sentem bem. Percentagem? Sim, acho que mais ou menos 30% dos alunos do terceiro ciclo fumam. Pois, estou impressionada porque não contava que esta percentagem fosse tão elevada. Vamos para a faixa etária mais velha. E os meninos, que já estão a finalizar o secundário, portanto estão a encaminhar-se a 17, qualquer dia 18 anos, e na vossa faixa etária, a percentagem é maior? Eu acho que não. Eu acho que ronda aos 40%. Sim. Nós, pelo menos, na nossa escola, vimos alguns alunos, sim, da nossa idade, a fumar, saem da escola para fumar, e ainda é um número significativo, o que é de espantar, porque sendo nós uma geração mais informada, deveríamos ter mais consciência dos riscos que o consumo de tabaco acarreta. Não só, este estudo vem confirmar. Exatamente, não só a nível oncológico, fala ao estudo, mas lembrei-me há pouco que, por exemplo, a nível cerebral, porque o tabaco tem substâncias químicas que depois vai matar células cerebrais e que depois vai causar sequelas irreversíveis para a vida, e numa fase em que tudo se está ainda a desenvolver, a formar, não é? Portanto, o consumo de tabaco na nossa idade não é, se nas outras já não é considerável, muito, muito menos numa idade tão precoce. Se esta geração, a vossa geração, é tão informada e é tão conhecedora destes estudos e dos aspectos nocivos que o tabaco traz, como é que se justificam ainda percentagens tão altas de fumadores entre os jovens? A Inês acha que é por? Uma questão de integração. Portanto, integra-se no grupo? Sim. Talvez um amigo. Fumador? Exatamente. Fumando também. Fumando também. Está-se à hora de almoço ou depois da hora de almoço no convívio? E vai-se fumando uns cigarrinhos. Ok. Micaela, e tu, achas que é porquê? Eu concordo com a opinião da Inês, que muitas vezes é porque são influenciados e, entretanto, pronto, inserem-se naquele ciclo de todos os dias fumaram, ou esporadicamente, mas depois vai-se tornando mais frequente, até que ficam realmente fumadores assumidos. E parece a estes jovens que o facto de fumar são mais aceitos pelo grupo e, provavelmente, parecem mais adultos. Exato, acho que sim, acho que essa também é uma das razões de tentarem mostrar já a sua adultez perante os outros. Isso já era assim há muitas gerações. Pedro, a tua opinião? Eu tenho colegas que fumam e dizem que não gostam do sabor de tabaco, nem do cheiro, nem nada, mas fumam por causa do vício, que dizem que gostavam de parar, mas não conseguem. Aos 17 anos. Pois, pensei que estivesse melhor a nível de consumo de tabaco, pensei que fosse menor, até porque, como sabem, há uns anos atrás não era proibido, há muitos anos atrás não era proibido nas escolas, e desde há vários anos que é, e portanto nós não temos muito a percepção, até porque na nossa escola o grupo que fuma reúne-se ali à volta das piscinas, verdade? Em tempos reunia à volta da entrada principal da secundária, e aí todos tínhamos percepção do grupo, que era enorme, aqui há uns 3 anos atrás, que eu acho que dava um péssimo aspecto, uma péssima imagem da escola, que era as pessoas passavam ali na rua, não é? Numa estrada, nos seus carros, e viam aquela nuvem de fumo, que eu acho que não ficava bem e que dava uma má imagem da escola. De facto, agora não dá a imagem do lado de cima, dá a imagem do lado de baixo para quem lá vai, se calhar é um pouco mais escondido. Isto é a imagem de todas as escolas, não é da nossa só, porque nós não conseguimos erradicar o tabaco por mais informação que haja. E este estudo vem comprovar, de facto, que temos que estar alerta e educar, reeducar esta juventude, que começar é o perigo. Todos sabemos que o tabaco tem várias substâncias nocivas, entre as quais a nicotina, que cria dependência no organismo. E é como o Pedro já diz, quando se começa o vício é muito, muito difícil largar. Aliás, como vocês sabem, na área da saúde até já há clínicas especializadas, precisamente para ajudar, sobretudo, gente mais adulta que, entretanto, percebe que está a fazer um mal enorme à sua saúde e quer parar, e que muitas vezes não conseguem. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Depois de um assunto sério, vamos continuar com outro assunto sério em Jovens Atentos com a Bárbara Coquim. Desta vez tem a ver com os trabalhos de casa. A Confederação Espanhola de Associação de Pais e Mães de Alunos incentiva famílias a deixar que as crianças não façam os trabalhos de casa em novembro. Os pais de crianças que frequentam a escola pública em Espanha iniciaram esta semana uma greve de um mês aos trabalhos de casa passados aos seus filhos, uma iniciativa que é inédita no país vizinho. A Confederação Espanhola da Associação de Pais e Mães de Alunos, CIAPA, que representa cerca de 12 mil associações, instou as famílias das várias comunidades autonómicas espanholas a recusarem-se a fazer os deveres durante os fins de semana de novembro. Os argumentos da CIAPA é que os trabalhos de casa invadem o tempo das famílias e violam o direito ao recreio, à brincadeira e a participar nas atividades artísticas e culturais, tal como vem descrito no artigo 31º da Convenção dos Direitos da Criança. A Confederação distribuiu pelos pais três cartas que estes devem entregar nas escolas. Na primeira, pede-se ao diretor da escola, que ordena os professores da criança, que não lhe passem trabalhos de casa em novembro. A segunda é o mesmo pedido, mas feito diretamente ao tutor da criança. A terceira é uma carta dirigida ao professor a explicar-lhe que o aluno não fez os trabalhos devido ao direito constitucional que as famílias têm de tomar as decisões que considerem oportunas no âmbito familiar, que tem caráter privado e que a escola não pode invadir. Em virtude dos direitos que me assistem, dei prioridade às atividades familiares, como não podia deixar de ser, e, portanto, os trabalhos de casa não foram feitos. Acrescenta a carta que, segundo o CIAPA, os pais que aderiram à greve poderão entregar às escolas como forma de livre trânsito. Dentro da CIAPA, José Luís Pazos declarou que os pais querem recuperar o tempo familiar dos fins de semana. Também queremos que o modelo mude e que se dê um salto qualitativo no sistema educativo. Escolas de outros países funcionam sem trabalhos de casa, sem livros de texto e sem exames e obtêm resultados magníficos, realçou. Os estudos científicos demonstram que fazer mais trabalhos de casa não melhora necessariamente o rendimento escolar. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, alerta, por outro lado, que os trabalhos de casa reforçam a disparidade socioeconómica entre os estudantes e aumentam o intervalo entre os ricos e os pobres. A Espanha é um dos países em que os professores mais passam trabalhos de casa, ocupando os alunos em média 6,5 horas por semana, face à média de 4,9 horas. Ora, aqui está uma boa questão. Trabalhos de casa, sim ou não? E nós cá por Portugal, como é que estamos? Os professores marcam muitos trabalhos de casa. Os meninos sentem que esses trabalhos de casa, marcados sobretudo para o fim de semana, como eles aqui dizem, roubam tempo à vida familiar e ao recreio e também ao descanso, que crianças e jovens também têm direito. Parece-vos que sim, que também há um abuso por cá, tal como em Espanha, que segundo diz esta confederação. Acham que os trabalhos de casa são completamente inúteis? Não é por isso que os alunos são bons? Ou, pelo contrário, reconhecem-lhe algum mérito? Gostava de saber as vossas opiniões, até porque temos aqui meninos de vários graus de ensino e diferentes faixas etárias. Agora começamos pelos mais velhos. Pedro, tu habitualmente fazes trabalhos de casa? Sim, costumo fazer. Os trabalhos de casa, do meu ponto de vista, são úteis para uma pessoa, depois das aulas, chegar a casa, consolidar um bocado melhor a matéria. Há um exagero na marcação de trabalhos de casa? Depende de algumas pessoas. Algumas pessoas marcam a mais, outras pessoas não marcam mesmo e deixam para os alunos fazerem de modo livre. Miguel. Eu, como aluno do ensino secundário, não tenho muitos trabalhos de casa. Isto porque no ensino secundário os alunos já têm melhor, sabem melhor como adequar o seu estudo ao tempo que têm livre. No entanto, acho que por vezes, no terceiro ciclo e até no segundo ciclo, são marcados os trabalhos de casa em demasia. Porque eu acho que os alunos nessa idade devem ter tempo para estar com a família, para estar com os amigos, para realizar atividades lúdicas, para fazer outro tipo de atividades além das atividades escolares, tal como atividades esportivas. Contudo, acho que os trabalhos de casa devem ser marcados, só que de forma mais suave. Devem ser marcados em menor número, porque são realmente importantes para consolidar a matéria que foi dada na aula e para desenvolver algum trabalho em casa, trabalho individual do próprio aluno. Só acho que devem ser, se calhar, em menor quantidade para que o aluno tenha realmente mais tempo livre. Segundo e terceiro ciclo, dizes? Sim, sobretudo ao nível segundo e terceiro ciclo, porque no ensino secundário já não há tanta essa obrigação de fazer os trabalhos de casa. O aluno já sabe melhor como há de gerir o seu estudo, se há de ler mais o manual, fazer mais exercícios, digamos que o aluno já é mais autónomo a orientar o seu estudo. Ok. Inês? Eu considero que os trabalhos de casa são importantes, sim, porque lá está, permitem que nós coloquemos em prática os conteúdos que aprendemos nas aulas e também obriga, de certa forma, um estudo diário da disciplina, o que depois torna muito mais fácil, quando se aproxima dos testes, já temos o nosso estudo muito mais bem organizado, porque vamos acompanhando diariamente, portanto, a matéria. Mas claro que não concordo que exista que os professores deem aos seus alunos muitos trabalhos de casa para fazer. Principalmente não me agrada o caráter obrigatório dos trabalhos de casa. Acho que devia ficar um pouco na consciência de cada um, se faz ou não os trabalhos de casa, porque depois as consequências de não os fazer acaba por ser individuais, certo? Por isso, sim, sou a favor dos trabalhos de casa, mas não do seu caráter obrigatório. Muito bem, passemos à faixa etária intermédia, a Sofia e a Bárbara. Qual é a opinião que têm sobre os trabalhos de casa? Vocês que ainda estão no final do terceiro ciclo. Eu acho que depende do ano de escolaridade. No primeiro ciclo devem ter mais tempo para brincar, obviamente, mas também deve haver em casa um certo acompanhamento. Mas também tenho conhecimento de situações em que é dado exagerado no primeiro ciclo, ao ponto que as crianças não conseguem brincar, e acho isso completamente errado. Eu que ando no terceiro ciclo, eu posso dizer que os professores não dão muitos trabalhos de casa e concordo com a Inês que não devia ser de um caráter obrigatório, pois se um aluno se interessa pela matéria, se está empenhado em tirar boas notas, ele deve, em casa, por autonomia, realizar tarefas que o ajudem a consolidar as matérias. Exatamente. Muito bem. Bárbara. Na minha opinião, os trabalhos de casa também têm um papel importante porque é sempre bom um aluno chegar a casa e ter onde rever a matéria dada e, de certa forma, consolidá-la. Para alguns alunos, é o único estudo que conseguem fazer diário, porque toda a gente sabe que há alunos que pouco se esforçam para estudar e o facto dos trabalhos de casa serem obrigatórios são o único estudo que fazem. Porém, continuo a achar que os trabalhos de casa têm que ser dados QB, porque também há outro tipo de alunos que não é com exercícios e estarem sempre a fazer exercícios que conseguem consolidar a matéria, porque ao estar a fazer exercícios nem sempre conseguem consolidar bem a parte teórica, porque podem não ter, por exemplo, prestado atenção à aula e nem sequer se dignam a reler a parte teórica e apenas fazem a prática. E a faixa etária mais jovem, como é? Muitos trabalhos de casa por aí? Eu acho que, exatamente como já disseram, que depende do professor. E acho que também no terceiro ciclo nós não recebemos assim muitos trabalhos de casa. Eu acho que esta quantidade de trabalhos de casa vem a diminuir desde o primeiro ciclo. Era mais no primeiro ciclo do que agora? Depende, não no primeiro ciclo, mas chegou a ser maior no segundo ciclo. Acho que aí é que foi o grande boom dos trabalhos de casa. Exatamente, sem dúvida alguma. A visão da professora. Eu preferia viver num mundo ideal onde não precisasse de marcar nenhum TPC, como disseram aqui alguns meninos, e os alunos serem perfeitamente conscientes e responsáveis do trabalho que lhes é exigido e, portanto, fazerem o trabalho autonomamente sem o professor marcar. O problema é que nós não vivemos nessa sociedade ideal. E a percepção que temos é que temos, infelizmente, muitas crianças e muitos jovens que, se não for o professor a delimitar o trabalho que é preciso fazer para se preparar, para fazer as provas, nomeadamente os testes, que têm um peso superior na avaliação do que a oralidade, todos sabemos, quer no básico, quer no secundário, esses alunos muitas vezes não trabalham se esse trabalho não for organizado pelos professores. Por exemplo, eu vou ao ponto de marcar trabalho de casa, de fiscalizar quem faz e quem não faz, de marcar isso no meu caderno, porque isso é objeto da avaliação. Vocês sabem, todas as disciplinas têm nos seus critérios de avaliação que um parâmetro são o acompanhamento da matéria pelos alunos e os trabalhos de casa e a participação. E, portanto, isso é um parâmetro de avaliação. Sabendo nós que os alunos que fazem os trabalhos de casa, há aqueles que, de facto, nunca falham, e alguns estão neste estúdio que eu conheci como alunos, são aqueles que depois têm os melhores resultados nos testes. São os que nem era preciso o professor marcar para eles os fazerem sempre, e efetivamente. Portanto, de facto, o mundo é composto por gente muito diferente. Há aqueles que não era preciso andar a vigiar, há outros que é. Concordo convosco numa coisa, nada de exageros. Porque tudo que é exagerado acaba por ser terrível, porque as crianças ficam sem tempo para brincar ou porque os jovens levam tantos trabalhos para casa que isso até inviabiliza depois a organização da vida doméstica. Os pais não podem sair porque há estudo e porque há trabalhos de casa. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos a um outro tema, neste caso nós e os animais com a Inês Brás. Hoje trago duas notícias. A primeira é: gata vive no cemitério junto à campa da antiga dona. Uma gata vive há um ano num cemitério da Indonésia e recusa-se a abandonar o túmulo da dona. O amor desta felina está a comover o mundo. A gata passa dias e noites ao lado do local onde a proprietária foi enterrada na ilha Java, na Indonésia. Kelly Brightnew, de 28 anos, conta em declarações à imprensa que tentou adotar a gata assim que se apercebeu que esta não tinha dono, mas que a felina arranja sempre uma forma de voltar para junto da campa da antiga dona. Os funcionários do cemitério estão familiarizados com o animal e dão comida e carinho à felina. Segundo Kelly, a gata desloca-se para a casa onde morou, sempre que abandona o cemitério, para ser alimentada pelos filhos da antiga dona. E a outra notícia é 4 erros cometidos na alimentação dos animais. Usámo-los todos os dias e nem temos noção do quão perigosos são para os nossos amigos felinos. Ao contrário de uma pessoa, um animal de estimação não consegue digerir certas substâncias. Os gatos são exemplo disso. Algo tão comum para os humanos como o álcool nos gatos pode provocar dificuldades de coordenação, complicações respiratórias e até mesmo levar à morte. Fique a saber que se, por exemplo, der uma colher de sopa de whisky ao seu gato com 4 ou 5 quilos, é o mesmo que uma pessoa beber uma garrafa inteira sozinha, podendo assim provocar o coma. É isso mesmo que quer para o seu animal de estimação. Mas há mais! A tão conhecida pasta de dentes, as pastilhas elásticas e os reforçados sem açúcar são extremamente tóxicos para os gatos, bem como para os cães. Isto que contém um ingrediente adoçante designado de xilitol, que o organismo dos animais não consegue processar da mesma forma que o das pessoas. Esta dificuldade faz com que haja um grande aumento de insulina, que pode provocar hipoglicemia e que, por sua vez, pode levar à fraqueza, descoordenação, convulsões ou até mesmo coma. Bem, a primeira notícia é, de facto, impressionante e uma história emocionante de mais uma vez prova como os animais são dedicados aos seus donos. A segunda são bons conselhos, porque nunca se sabe, há humanos que, por vezes, pensam que os gatos ou os cães podem ter os mesmos hábitos dos humanos e não é verdade. Minha querida, o slogan? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Convém lembrar, convém. Há muita gente por aí. Rádio Boa Nova. A seguir passamos a relações luso-americanas com a nossa Catarina Martins. De acordo com uma notícia de Huffington Post, ela tem sido uma parte desse mundo por quase um século. Mas aos 99 anos de idade, Agnes Zelsnick ainda não está pronta para se reformar. A professora mais antiga do país, a Zelsnick é carinhosamente referida como a vozinha na escola. De acordo com uma notícia da CNN, ela assistiu às duas guerras mundiais, foi uma dona da casa e uma mulher que impulsionou a sua carreira aos 60 anos. Em 1995, na escola Sundance, no North Plainfield, Nova Jersey, com a idade de 81 anos. Agora, ela ensina culinária e costura. A filha de 61 anos, Agnes, também é professora na escola. Mas por que é que ainda ensina aos 99 anos? Ela responde: eu amo-os. Eles são os meus maiores ajudantes. Este é o único motivo porque venho aqui. São crianças. As crianças são o melhor do mundo. Zelsnick disse que se pode reformar quando chegar aos 100 anos. Aos 99 anos a lecionar. Rádio Boa Nova. Espetacular. Está aqui também para Zara Larsson, vencedora do prémio de artista revelação. Zara Larsson foi quem cantou, com a participação de David Guetta, a música oficial do Europeu 2016. We were born to fly, so let's keep living. dance for you. Bem, passamos agora para Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. E mais notícias novamente. Aquecimento global, não é? A diminuição dos glaciares. Exatamente. O glaciar na Antártida está a derreter mais rápido do que o previsto. O grande glaciar no oeste da Antártida perdeu mais de 0,5 km de espessura em 7 anos, derretendo mais rapidamente do que os cientistas pensaram ser possível. O glaciar Smith perdeu mais de 70 metros por ano entre 2002 e 2009. Segundo estudo, baseado em dados recolhidos pela NASA, durante observações aéreas, a barreira oceânica de glaciares é constituída por densos blocos de gelo que se deslocam de terra, puxados pela gravidade e pelo seu próprio peso para o mar. Os glaciares do oeste da Antártida e da Groenlândia têm capacidade para fazer subir o nível do mar em vários metros, submergindo cidades e deltas de rios onde vivem centenas de milhões de pessoas. Mas a localização exata e a velocidade a que o gelo se desloca está em debate. As descobertas fornecem novas evidências de que o aquecimento da água do mar está a subir efeitos sobre alguns glaciares da Antártida, especialmente nos limites em que se encontram com o oceano, mais depressa do que antes. Pois, cá fica mais uma vez o alerta. O aquecimento global está a ter consequências e estas consequências, obviamente, vão ser nefastas para todos nós. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora ao mundo automóvel com o Micael Nunes. É verdade, esta semana com uma notícia que poderá deixar surpreendidos alguns dos fãs da Mercedes, uma vez que a marca, após 8 anos de produção, vai abandonar a produção dos motores V6. O futuro da marca faz-se agora com motorizações modulares. Durante vários anos, afirmou-se no mundo automóvel que os motores V6, motores cuja arquitetura tem forma em V, face aos motores 6 cilindros em linha, eram mais baratos de produzir e fáceis de colocar debaixo do capô. No caso da Mercedes-Benz, esta afirmação fazia ainda mais sentido, porque grande parte dos seus motores V6 derivam diretamente dos blocos V8. A marca de Stuttgart cortava apenas 2 cilindros aos seus blocos V8 e tinha um motor V6. No motor V8, o funcionamento de um cilindro é contrabalançado pelo funcionamento do cilindro oposto, resultando numa mecânica altamente equilibrada e suave. O problema é que com 2 cilindros a menos, os motores V6 resultavam menos suaves e mais desequilibrados. Face a este problema, a marca via-se obrigada a recorrer a truques na eletrónica para contrabalançar e suavizar o funcionamento do motor. Além do facto de nos motores 6 cilindros em linha este problema não existir, devido à ausência de movimentos laterais, o regresso da marca de Stuttgart a estes motores deve-se a dois grandes motivos. O primeiro motivo prende-se com a sobrealimentação do motor. A arquitetura dos motores 6 em linha facilita a adoção de turbos em sequência, uma solução que está agora mais em voga que nunca e que há alguns anos atrás era pouco recorrente. O segundo motivo tem a ver com a redução de custos e o caráter prático dos mesmos. A família a que este novo motor pertence é modular, ou seja, a partir do mesmo bloco e recorrendo praticamente aos mesmos componentes, a marca poderá fazer motorizações de 4 a 6 cilindros, a gasóleo ou a gasolina, um esquema de produção que já foi posto em prática pela BMW e pela Porsche. Outra das novidades desta nova família de motores é o recurso a um subsistema elétrico de 48V, que será responsável por alimentar um compressor elétrico capaz de eliminar o conhecido problema turbo lag, alimentar o sistema de ar-condicionado e servir de regenerador de energia, aproveitando assim as travagens para carregar a bateria. Com esta nova geração de motores, no futuro, a Mercedes-Benz poderá vir a dispensar os motores da aliança Renault-Nissan, que atualmente equipa os modelos menos potentes das gamas classe A e classe C. Ficamos a par das novidades tecnológicas na Mercedes. E ainda temos um balanço da... Ainda temos um balanço do desporto automóvel esta semana, com destaque para o campeonato WRC, que se irá realizar no próximo fim de semana a última prova na Austrália. A tabela classificativa é liderada pelo piloto da Volkswagen, Sebastian Ogier, e seu compiloto, Julian Ingrassia, que é já considerado virtualmente tetracampeão mundial, dado que apresenta uma esmagadora vantagem de 105 pontos para o atual detentor da segunda posição, Thierry Neuville. Uma vez que o título de campeão mundial já não escapa ao piloto francês da Volkswagen, resta-nos expectar acerca de quem serão os restantes ocupantes do pódio e desfrutar daquela que será certamente mais uma espetacular prova da WRC, neste caso, a última do campeonato mundial deste ano. Boa Nova, irresistível. Passamos agora a uma sugestão de leitura com a Sofia Pereira. Esta semana é A Revolução dos Bichos, também conhecido por O Triunfo dos Porcos e A Quinta dos Animais. É uma obra do romancista, ensaísta, político e jornalista George Orwell, pseudónimo de Eric Arthur Blair, que durante os seus 46 anos de vida escreveu pelo menos 9 romances, 32 ensaios e 8 poemas. Nas suas obras e na sua vida perpassa uma inteligência perspicaz e bem-humorada, uma consciência profunda das injustiças sociais, uma intensa oposição ao totalitarismo e uma paixão pela clareza da escrita. Esta sua obra é uma sátira que, através do recurso a uma parábola, faz crítica ao sistema totalitário comunista da União Soviética. Relata, então, a vida dos animais da quinta do Sr. Jones, que num certo dia dão conta da vida indigna à que são submetidos. Eles matam-se a trabalhar para os homens, dão-lhe todas as suas energias em troca de uma ração miserável, para no fim serem abatidos sem piedade. Liderados por um grupo de porcos, os animais expulsam o fazendeiro da propriedade e pretendem fazer dela um estado em que todos serão iguais. E, a partir daí, dá-se o início de uma longa história. Começam as disputas internas, as perseguições e a exploração do bicho pelo bicho, que farão da granja um arremedo grotesco da sociedade humana. Gostei bastante do livro. Na minha opinião, nele a diferenciação entre os humanos e os bichos é praticamente irreconhecível. Este espelho é o ridículo e o hilariante das pessoas nos animais, de uma forma tão real que chega a assustar qualquer leitor. Recomendo vivamente esta leitura. Já está recomendada. Deve ser uma excelente leitura. FM Boa Nova. A seguir passamos para a política com a Bárbara Coquim. Desta vez... A finança comeu a economia e a economia comeu a política. O filósofo francês Dominique Walton, ainda irritado com a aldeia global, dominada pela ditadura da tecnologia, denuncia as indústrias imperialistas do século XXI e alerta: se quisermos salvar a democracia, é preciso que a política regule e controle a técnica, e que os políticos deixem de andar como macacos na selva dos tweets. Foram várias as vezes em que o fundador e diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica em Paris, Dominique Walton, criticou esta era da globalização dominada pelas indústrias imperialistas do século XXI, de que a Google e o Facebook são apenas alguns dos exemplos mais evidentes. Dominique insistiu várias vezes na necessidade da Europa acordar e contrariar o domínio da tecnologia e da finança sobre a política, pois só isso poderá ser um fator de paz que conduza o entendimento entre as diversas culturas identitárias dos povos. Pelo contrário, essas grandes indústrias não querem a política, querem a organização do mercado livre. A era em que se atingiu o maior volume de sempre de informação disponível e em que todos comunicam é o nanosegundo é também a era da confusão total e das solidões interativas. Para Dominique Walton, quanto maior é o progresso, mais a questão da não comunicação e da política se torna central. Ultrapassar este paradoxo é o grande desafio do projeto europeu. É preciso salvar as identidades para pôr ordem na globalização, repete. A conferência de Dominique Walton procurava responder ao desafio de paz e guerra no século XXI. Afinal, na era da globalização, como se pode evitar a guerra? Reconhecer a diversidade e organizar a coabitação cultural? E qual o papel da comunicação nos desígnios de paz? Mas este francês, que se recusa a perder o otimismo e o humor, anda obcecado e até fascinado pela incomunicação. Sobretudo a que se vive na Europa. O ser humano passa toda a vida a tentar comunicar e isso nunca funciona. A não ser quando está apaixonado e, mesmo assim, isto não dura muito tempo, disse. Comunicar é estabelecer uma relação, é complicado. O problema agrava-se. Quando a economia é eleita como a doutrina principal, no tempo em que a internet acelerou a globalização. Se quisermos salvar a democracia, temos de destecnicizar a comunicação. Porque a comunicação é política, um ato de paz ou guerra. Já as tecnologias são velozes e de uma grande ambivalência. Ora, se queremos paz no mundo, precisamos de lentidão. Precisamos de falar, pois não há coabitação no nosso mundo. Nesta voragem de comunicação imposta pelas novas tecnologias de comunicação e das redes sociais, onde cada vez mais impera o domínio da língua inglesa em detrimento de todas as outras línguas, que espelham a diversidade cultural, a finança comeu a economia e a economia comeu a política. Daí que o grande problema político do século XXI e a sua grande batalha cultural seja salvar as identidades e fazer prevalecer o universalismo. Dominique não tem dúvidas. Se não tivermos identidade, estamos perdidos num grande bordel mundial, numa grande confusão. Salvar as identidades porá a ordem na globalização. O melhor exemplo é a forma como a crise de 2008 afetou o mundo inteiro. Daí que seja necessário regular a finança e recolocar a política numa Europa masoquista, onde todas as ideologias estão submetidas à economia. E o que aconteceu à política e aos políticos? Enredaram-se nas teias da velocidade, da tecnologia e da não-comunicação. Aos políticos só me apetece dizer: parem de andar nas redes sociais e mandar tweets, diz Dominic Walton. A internet é a selva e os políticos passam a vida como macacos à volta dos tweets. O problema das redes é que permite confundir tudo. É o reino da expressão, mas se toda a gente se expressa, quem é que escuta? E este é um dos grandes problemas da democracia, saber distinguir informação, comunicação e expressão. A internet é um grande caixote do lixo, a caixa da ressonância de todos os boatos, cheias de denúncias e conspirações. Grave é a relação desconjuntada entre o volume de informação e conhecimento. E este é essencial para as identidades culturais e para o sucesso da comunicação, que precisa de ser autêntica. No entanto, apesar de tanta informação, nunca houve tanto conformismo e tão pouca diversidade. No final, um lamento e um pedido. Nada o chateia mais do que ouvir um político basear a sua reforma da educação na distribuição de computadores pela escola, em vez de incentivar os alunos a percorrerem as bibliotecas e fazerem as suas descobertas através de livros e não da ditadura seletiva do Google. A educação é uma relação de amor e ódio entre professor e aluno. Não tem nada a ver com a interatividade. Bem sei que um computador custa menos do que um professor. A sua esperança é que os adultos comecem a dizer aos miúdos: desliguem-se. Temos dito isso muitas vezes aqui, que os miúdos andam demasiado ligados às novas tecnologias. É uma crítica muito interessante deste filósofo à economia, à voragem económica dos últimos tempos na política, à tecnologia, ao poder da internet nas nossas vidas, ao poder da tecnologia que nos anda a dominar. Não é nós, quer dizer, a tecnologia devia existir para nós a usarmos, não o contrário, a tecnologia a usar o ser humano. Parece que é o que está a acontecer. Parece-vos também que este filósofo tem razão nestas afirmações que faz e nestas críticas contundentes que faz? Sim, a mim parece-me que os políticos realmente se calhar deveriam ter mais atenção às comunicações que fazem através das redes sociais. Acaba por banalizar um pouco a opinião deles e a visão que as pessoas têm da política em geral e dos mesmos. Pois, aí será um mau uso e abuso até das redes sociais. Que mais? É perigoso que a economia esteja a tomar conta da política e a ditar as regras todas? Parece-te? Bárbara? Sim, parece-me, porque os interesses económicos são muito importantes, mas acho que essencialmente tem que se ter em conta os interesses sociais e a política não se tem que apenas basear no dinheiro, mas sim no que interessa realmente à população e no que são os interesses políticos de um Estado, sem ter em vista o setor económico. Muito bem. Política vem de polis. Polis era a cidade-estado grega. E a cidade-estado grega, polis significava política, é a boa gestão da polis, a boa gestão da cidade e da vida cívica dos cidadãos e organização política. Entretanto, o nosso mundo baseia-se mais na economia. Rádio Boa Nova. Celebrou-se este mês os 35 anos do GNR, a banda fez uma digressão pelo país nos Coliseus de Guimarães e Lisboa neste mês. A caixa negra tem lá coisas que não revela a ninguém. Não lembra o diabo também. Caixa negra tem uma altura que não convém a ninguém. Afetam e assustam também. E há quem lhe chame preta, sai poemas da gaveta, mais um sons tipo trombeta. Há sempre uma bicicleta, com motor é uma lambreta, uma bala na caneta. Caixa negra nem tem cores que se distinguem muito bem, nem respeito nem pudor. Caixa negra traz revelações do além. Vai e vem, vai e vem, vai. caixa negra. Bem, vamos viajar. Desta vez, a Patrícia leva-nos até... Neste outono, com os deslumbrantes, convidamos os senhores ouvintes a visitarem o Val do Alvo, no concelho de Oliveira do Hospital. Pelo Val do Alvo corre o rio de mesmo nome, que nasce a montante do Sabugueiro. A bacia hidrográfica que percorre todo o Val do Alvo constitui uma mais-valia com inúmeras praias fluviais, como as São João, Calda de São Paulo, São Sebastião da Feira e Avô, que podem ser aproveitadas para retemperar energias. As margens deste rio, encimadas por densas zonas verdejantes, representam um regalo para a vista. O relevo e o enquadramento geológico de todo o Val do Alva constituem um imenso potencial geoturístico para quem aprecia as belezas naturais moldadas por milhões de anos. No percurso, visita as Varandas da Avô, onde se encontra um magnífico mirador que recebeu o seu nome da Rainha Dona Amélia, a qual era a visita assídua deste local. Deste mirador pode observar-se a beleza arquitetónica da Vila da Avô, adornada pelo Rio Alva, pela Ribeira de Pomares e pelas sublimes paisagens de montanha que a circundam, a Serra do Açor, o Monte do Cocorinho, a Serra da Estrela e a Serra da Lozã. É ainda possível aproveitar para fazer um repasto num parque de merendas existente no mirador e fruir a beleza natural envolvente. Passei pelo Val do Alva, um sítio magnífico. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E de seguida vamos ao cinema com o Pedro Oliveira. Hoje deixo os teus ouvintes com a sugestão de Trolls, um filme para toda a família. Os criadores de Shrek chegam-nos a mais inteligente, engraçada e irreverente comédia de animação do ano, Trolls, da DreamWorks. Nestas férias, convidamos os senhores ouvintes a entrar num colorido e maravilhoso mundo habitado por hilariantes e inesquecíveis personagens e a descobrir a história dos super otimistas Trolls, sempre com uma canção na ponta da língua e dos engraçados pessimistas Bergens, que apenas estão contentes quando têm os Trolls no estômago. Poderá ver este filme num dos cinemas mais perto de si. Até agora. Cupcake? French, fomos atacados por um Bergen! Um Bergen? Apanhou todos! Pai! Qual é o teu plano? Salvá-los para voltarem para casa. Nós conseguimos! Vais recortá-los em livro para a liberdade. Pff. Olha que graça, French. I got this feeling inside my bones. It goes electric. Aguenta aí! In my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Bate pulho. Engatamos essas. Isso mesmo, foge. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. I just feel it in my body. I can't stop the feeling. So keep dancing. Posso? Oh. Oh, caramba. Trolls. Terminamos com as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, dando a notícia que todos os clubes já estão a funcionar. Neste caso, foco particularmente o Clube Europeu, que já iniciou as atividades para o ano letivo 2016-2017 e gostava de contar com a tua colaboração. Como membro do clube, podes participar em diversas atividades que contribuem para a tua formação como cidadão. No Parlamento de Jovens, no Euroescola, básico e secundário, comemorando datas com significado para o cidadão europeu, palestras e debates sobre questões europeias, participação em eventos da comunidade local, viagens de estudo a países da União Europeia, participação em projetos europeus. A dinamização está a cargo das professoras Fátima Coceira e Luísa Azedo. Se estiveres interessado, inscreve-te na sala do Clube Europeu, no pavilhão A, no primeiro andar, à segunda-feira, às 16h25, ou inscreve-te com o teu diretor de turma. Terminamos por hoje a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Catarina Martins. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.